Senhor, tu esperaste 30 anos para assumir seu ministério. Vi o coxo, não curou. Vi o cego, não curou. Ensina-me, ó Pai, a esperar o tempo certo para que eu possa viver as tuas promessas. Senhor, me ensine a remir o tempo e esperar o meu projeto acontecer. Quando penso que tudo acabou, escuto uma voz a me dizer: espere que eu vou te surpreender. Eu me lembro que Cristo esperou 30 anos para assumir seu ministério. Quem sou eu para dizer o tempo certo? Se por 40 dias Cristo me ensinou viver no deserto, quem sou eu para abandonar o meu projeto? Se foi Deus que me prometeu, estou no tempo certo. Eu sei que rascunhos caíram no chão, também sei que Deus nunca tirou sua mão. O tempo é escola para se formar o campeão. Meu projeto não falhou, Jesus é o investidor. Hoje o campo é beleza, Ele sempre me ajudou. Quem espera em Deus alcança muito além de um projeto. Viverá promessas lindas, resultado de quem passou no deserto. Eu me lembro que Cristo esperou 30 anos para assumir seu ministério. Quem sou eu para dizer o tempo certo? Se por 40 dias Cristo me ensinou viver no deserto, quem sou eu para abandonar o meu projeto? Se foi Deus que me prometeu, estou no tempo certo. Eu sei que rascunhos caíram